Semana acabou e eu morrendo de ressaca. Vou dar play na putaria. Segunda-feira me aguarda. Feira de sair com três. Tá pedido na amante. Rasga a nota de 200 que no posto tem de monte. Fim de semana acabou e eu morrendo de ressaca. Dá play na putaria. Segunda-feira me aguarda. Dia de sair com três. Tá pedido na amante. Rasga a nota de 200 que no posto tem de monte. Segunda sem lei. Segunda sem lei. Hoje eu vou ficar doidão até dizer que ama ex. Segunda sem lei, segunda sem lei. Hoje eu tô na contramão, bebendo até falar inglês. Segunda sem lei, segunda sem lei. Hoje eu vou ficar doidão até dizer que ama ex. Segunda sem lei, hoje eu tô na contramão, bebendo até falar inglês. Oi, princesa, what's your name? My name is Renatazinho, Renatazinho. Fim de semana acabou e eu morrendo de ressaca. Vou dar play na putaria, vai. É dia de sair com três. Tá pedido na amante. Rasga a nota de 200 que no bolso dele monta. O fim de semana acabou e eu morrendo de ressaca. Dá play na putaria, segunda-feira me aguarda. Dia de sair com três. Tá pedido na amante. Rasga a nota de 200 que no bolso dele monte. Segunda sem lei, segunda sem lei. Hoje eu vou ficar doidão até dizer que ama ex. Segunda sem lei, segunda sem lei. Hoje eu tô na contramão, bebendo até falar inglês. Segunda sem lei, segunda sem lei. Hoje eu vou ficar doidão até dizer que ama ex. Segunda sem lei, segunda sem lei. Eu tô igual o Pedrinho, bebendo até falar inglês, tá bom? Alô, meu amigo, Kilder e Guerreiro, tamo junto demais. Olha o sucesso, é o Natanzinho.